Valber Augusto, botando o Pikachu Sound no 14. Pink Sound, só toca no 14. Gilberto e Gilmar, da Paraty, cobiçada. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a menina saliente. Fica louco. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a menina saliente. Vem com o bumbum tacá. Vem com o bumbum tacá. Mexe o bumbum tacá. Ah. Vem com o bumbum tacá. Mexe o bumbum. Joga meu DJ. DJ, DJ, DJ. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. Fica loucura, se entrega o pé quente. É o chão de envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. Mexe o bumbum. Exato. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. E vem, vem, mexe o bumbum. Vem com o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum, tata, mexe o bumbum, tata, mexe o bumbum. Swing, não, se amostra. Swing do DJ, tata. Vai. É o chão de envolvente que mexe a mente. Quem tá presente, a minha sabe que tá na tata. É o chão de envolvente que mexe a mente. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, mexe o papai. Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Vai, vai, vai. Júlio Santa gravando tudo. É na pegada do Xande e a minha. E se no mundo é só loucura, é no mundão que ela quer tá. Fazendo as minas tremer e os malandros viajar. Sabe seu potencial, abre mala pra elas passar. Pega a balança, dance com as meninas, vão dançar. Rico prega a balança e dance, as meninas quer sentar. Outra profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah. Agora se eu tá profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar. Dia 29 de abril, garota, vem Fortaleza. Vai. É nome de forte, que é sua mistura, mistura que agora. E se no mundo é só loucura, é no mundão que ela quer tá. Fazendo as minas tremer e os malandros viajar. Sabe se eu potencial, abrir ela pelas passar. Prega, balança e dança e as meninas vão sentar. E não prega, balança e dança e as meninas vão sentar. Tá profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah, ah. Adora sentar, ah, ah, ah, ah. Ou tá profissional na arte de parar o seu bumbum no ah, ah, ah, ah. Esse foi, ai carai. Para não, Mano Watts. Deusinho, CDS, Cleitinho. Geninha. Agora eles estão juntos e misturados. Pink Sound, Cabeça Sound, Pikachu Sound, Pajero Evolution High Volt. E aí, concorrência, vai amarelar, vai.